a sura da família de Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. Antes como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam sinais de Allah terão veemente castigo. E Allah é Todo-Poderoso, Possuidor de Vindita. Por certo, de Allah nada se esconde na terra nem no céu. Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro, e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação, conforme seus intentos. Ninguém sabe sua interpretação senão Allah. E os que de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E não meditam senão os dotados de discernimento. Senhor nosso, não nos desvieis os corações do caminho reto após nos haveres guiado, e dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu és o dadivoso. Senhor nosso, por certo és tu quem juntarás a humanidade em um dia indubitável. Por certo, Allah, não falta a promessa. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Allah, e esses serão combustível do fogo. Seu proceder é como o do povo de Faraó e dos que foram antes deles. Desmentiram nossos sinais. Então Allah apanhou-os por seus delitos. E Allah é veemente na punição. Dize, Muhammad, aos que renegam a fé, sereis vencidos e reunidos à Jena. E que execrável leito. Com efeito, houve para vós um sinal em duas hostes que se depararam. Uma hoste combatia no caminho de Allah, e outra, renegadora da fé, via-os em dobro com os próprios olhos. E Allah ampara com seu socorro a quem quer. Por certo, a missa lição para os dotados de visão. Aformoseou-se para os homens o amor dos haveres apetitosos, as mulheres e os filhos, e os quintais acumulados de ouro e prata, e os cavalos assinalados, e os rebanhos e os campos lavrados. Isso é o gozo da vida terrena, mas junto de Allah está o aprazível retorno. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Dize, informar-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos, haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e terão mulheres puras e agrado de Allah. E Allah dos servos é onividente. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Os pais dizem, Senhor nosso, por certo cremos, perdoa-nos os delitos e guarda-nos do castigo do fogo. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Esses são os perseverantes e os verídicos e os devotos e os caritativos e os que imploram perdão nas madrugadas. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alá testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, que não existe Deus senão Ele, que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, a religião perante Alá é o Islã. E aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam, senão após a ciência haver-lhe chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Allah, por certo, Allah é destro no ajuste de contas. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dize: entreguei minha face a Allah e também quem me segue, e dize àqueles aos quais fora concedido o livro e aos iletrados: quereis islamizar-vos? Então, se se islamizarem, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem às costas, entender-te-á apenas a transmissão da mensagem. E Allah dos servos é onividente. Por certo, aos que renegam os sinais de Allah e matam sem razão os profetas, e matam os que dentre os homens ordenam a equidade, alviçaram-lhes doloroso castigo. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. Não viste aqueles aos quais fora concedido uma porção do livro, enquanto convocados ao livro de Allah, para que julgasse entre eles? Em seguida, um grupo deles voltou às costas, dando-lhe de ombros. Isso porque eles disseram: o fogo não nos tocará senão por dias contados. E iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião. Então, como estarão para nos juntarmos em um dia indubitável, e cada alma for compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça? Dize: ó Allah, soberano da soberania, tu concedes a soberania a quem queres, e tiras a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres, e envileces a quem queres. O bem está em tua mão, por certo, tu, sobre todas as coisas, és onipotente. Inseres a noite no dia, inseres o dia na noite, e fazes sair o vivo do morto, e fazes sair o morto do vivo, e dás sustento sem conta a quem queres. Que os crentes não tomem por aliados os renegadores da fé ao invés dos crentes. E quem o fizer não terá relação com Allah, exceto se quereis guardar-vos de algo da parte deles. E Allah vos adverte dele, e a Allah será o destino. Diz Muhammad: se escondeis o que há em vossos peitos ou o mostrais, Allah o sabe. E sabe o que há nos céus e o que há na terra. E Allah sobre todas as coisas é onipotente. Um dia, cada alma encontrará presente o que fez de bem e o que fez de mal. Ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele. E Allah vos adverte dele. E Allah, para com servos, é compassivo. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dize: se amais Allah, segui-me. Allah vos amará e vos perdoará os delitos. E Allah é perdoador, misericordiador. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dize: obedecei a Allah e ao mensageiro, e se voltarem às costas, por certo, Allah não ama os renegadores da fé. Por certo, Allah escolheu Adão e Noé e a família de Abraão e a família de Imran sobre os mundos. São descendentes uns dos outros, e Allah é onisciente, onisciente. Lembra-lhes de quando a mulher de Imran disse: Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre consagrado a ti, então aceita-o de mim. Por certo, tu és o onisciente, o onisciente. E quando deu a luz a ela, disse: Senhor meu, por certo, dei à luz uma varoa, e Allah era bem sabedor de quem ela dera a luz, e o varão não é igual à varoa, e por certo, chamei-lhe Maria, e por certo, entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

ذلك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Nada da determinação divina te pertence, Muhammad. Ou para ele, voltar-se para eles, remindo-os, ou para castigá-los, pois eles, por certo, são injustos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. E de Allah é o que há nos céus e o que há na terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Allah é perdoador, misericordiador. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ó vós que credes, não devoreis a usura, muitas vezes duplicada, e temei Allah na esperança de serdes bem-aventurados. E guardai-vos do fogo que é preparado para os renegadores da fé. E obedecei a Allah e ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. E apressai-vos para um perdão de vosso Senhor, e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Que descendem na prosperidade e na adversidade e que contêm o rancor e indultam as outras pessoas. E Allah ama os benfeitores. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E que quando cometem obscenidade ou são injustos com si mesmos, lembram-se de Allah e imploram perdão de seus delitos, e quem perdoa os delitos senão Allah? E não se obstinam no que fizeram, enquanto sabem. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor, e jardins, abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. Com efeito, passaram antes de vós procedimentos exemplares de castigo. Então caminhai na terra e olhai como foi o fim dos desvendedores. Este é um esclarecimento para os homens e orientação e exortação para os piedosos. E não vos desanimeis, nem vos entristeçais, enquanto sois superiores, se sois crentes. Se o sofrimento vos tocar, pacientai, pois, com efeito, sofrimento igual havia tocado o povo inimigo. E esses dias, alternámo-los entre os homens, e isso para que Allah conheça os que creem, e escolha de vós, mártires, e Allah não ama os injustos. E para que purgue os que creem, e para que extermine os renegadores da fé. Ou supondes, entrareis no paraíso, enquanto ainda não fizeste saber a Allah, quais dentre vós lutareis, e não o fizeste saber quais os perseverantes. E com efeito, anelaveis a morte antes de a deparardes, e com efeito, viste-la enquanto olhaveis. E Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás, virando os calcanhares? E quem torna atrás, virando os calcanhares, em nada prejudicará a Allah, e Allah recompensará os agradecidos. E não é admissível que uma pessoa morra, senão com a permissão de Allah. É prescrição fixa. E a quem deseja a retribuição da vida terrena, conceder-lhe-emos algo dessa. E a quem deseja a retribuição da derradeira vida, conceder-lhe-emos algo dessa, e recompensaremos os agradecidos. E quantos profetas houve, junto dos quais numerosos devotos combateram, e não se desanimaram pelo que os alcançaram no caminho de Allah, nem fraquejaram, nem se humilharam, e Allah ama os perseverantes. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Seu título não foi senão dizerem, Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta, e torna-nos firmes os passos, e socorre-nos contra o povo renegador da fé. Então Allah concedeu-lhes a retribuição da vida terrena e a aprazível retribuição da verdadeira vida, e Allah ama os benfeitores. Ó